hoje e o dou por mim a pensar que tudo é um vazio. Será esta ânsia que me leva a perguntar sempre o porquê, o porquê. Oh yeah. Talvez o desejo de vencer nesta vida nos leva por vezes a um beco sem saída. Será da idade, se a jovem não é fácil, podem crer. Vamos despertar, o futuro vamos agarrar. Se errar é aprender, quem não sabe o que é sofrer. Vamos concluir por fim que o mundo não acaba aqui. Sonhar demais não é um mal da geração, é um defeito de quem pensa com o coração. De qualquer forma, estamos sempre a desejar aprender mais.